estádio, mostre seu talento, fazendo moinho de vento, giro de cabeça, flé, vou falar pra vocês, face a face é nós aí, chegou a nossa vez, é rap gospel nacional, nosso próximo ideal é mostrar daqui de cima toda a verdade, completando com poesias e rimas, fazendo coisas que você não acredita, falando, cantando, dançando, orando, são coisas que eu faço e delas não esqueço nunca mais, venha curtir na manhã, venha curtir na paz, na moral aí, sempre que tá aí, venha, vamos curtir nosso rap gospel nacional, que foi feito pra levantar o seu, o meu, o nosso astral, vai, vai, face a face, face a face, face a face com Jesus, face a face. Meninos contrariados, enganados, G-U-T-O-D-R-O e preto neck do lado, mandando ideia positiva pra quem não acredita. Chegada, não posso esquecer de você. Ideologia de vida, se liga aí. Pois aqui agora é seu papo cabuloso, afetando a mente, aconteceu de repente, agora estou nervoso. Se você quer saber, eu te digo por que é dessa situação. É tanto problema no mundo que se eu for falar, deixa quieto, irmão. Prefiro dizer pra você, antes que chegue o fracasso, faça sua parte que a mim eu mesmo faço. Face a face, face a face, face a face com Jesus. Face a face, face a face, face a face com Jesus. Face a face, face a face, face a face com Jesus. Face a face, face a face, face a face com Jesus. Segure esta onda, aguente essa base, o movimento hip hop chegou agora, ataca de verdade. Essa é a mensagem que temos pra te dizer. E você pode crer, na verdade o quê? Face a face, chegando no ato, G-U-T-O, de Cristo mais um soldado, encarregador de pregar o evangelho a toda criatura e demolir as obras do diabo que no mundo atua, enganando, iludindo a muitos. Então vem, chega mais pra cá, Jesus, nossa vida mudar, te liberta, cura, lança por terra todo o mal que está em sua vida. Abra seu coração, deixe entrar a luz, arrependa-se, está chegando o momento de ficarmos, ficarmos. Face a face com Jesus, Face a face,